avançar, fala-me mais de ti. Hey, primeiro diz-me o teu nome. Eu sou Dito, o prazer é meu, Ana. Dá-me o number do teu telefone que eu vou ligar pra dizer um oi. Te conhecer melhor, girl, deixa, pois eu quero uma friend linda que goste de mim como sou. Quero uma friend que assista na primeira fila aos meus shows. Quero uma friend com um sorriso tão simples como o teu. Eu quero uma friend que também queira um amigo especial. Quero te levar pra girl, pra o teatro e para a minha live. Diz-me qual é o teu prato favorito, perfume favorito, conta mais, girl. Hey, conta-me algum segredo. Já agora deixa-te contar que sou um homem, mas tenho medo do escuro, não é pra gozar. Por favor, diz-me que aceitas, porque eu quero ter uma friend. Um amigo especial. Eu só quero uma friend. Não sei se me entendes, não sei se estás com medo ou então se tu rendes. Com três, nós três só quer ser amigo, girl. Sei ser amigo bem comportado, vamos ser amigos, girl. Eu e tu vamos passear na rua sempre, de mãos dadas, bons amigos, estás a perceber? Não sei se estás a ver que eu não sou um player, no. Eu quero uma best friend. Um amigo especial.